E quando o sol morre, nasce um mistério. A noite é mesmo uma criança, como diz o provérbio. A diversão levanta um cartão vermelho para o tédio. E sem graça valoriza o silêncio e fica quieto. A lua organiza uma festa no universo. As estrelas fonte de inspiração para os meus versos. Este é meu processo de criação, onde tudo é feito com a batida do coração. Viver é muito bom, a liberdade pratique. Tenha fé e compaixão, porque o amor ainda vive. Existe um tipo de ser humano que vive em função da destruição, está entrando. E no meu plano, a aurora brilha no horizonte. O futuro não precisa de ódio e sim de homens que estejam prontos para uma nova sociedade. Dê a César o que é de César e ao pobre dignidade. Peça a chave do arquivo, irmandade, rimas feitas para o povo. Eu aguardo o seu alarme, a minha vantagem. Um papel, uma caneta e uma ordem na cabeça. Escreva, escreva, é inesgotável minha capacidade de rimar e fazer jus ao nome, irmandade negra. Estou convicto que tudo tem um fim e um princípio. Estou certo que tudo é valioso no processo. Chame